Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu queria continuar com aquela explicação da aula passada, mas eu não tive tempo de escrever o restante, então vou expor. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Um momento, tem que desligar o som aqui, peraí. Eu queria continuar com aquela explicação da aula passada, mas eu não tive tempo de escrever o restante, então vou expor. Pronto, desliguei aqui. Então, eu não tive tempo de escrever o restante da exposição, mas então vou colocar aqui oralmente e depois talvez consiga resumi-la por escrito. Nós estávamos ali no ponto em que eu havia chegado à conclusão que o único método possível para a filosofia era precisamente o método da confissão. Esse método da confissão não era característico só de Santo Agostinho, já estava pré-formado de algum modo em Sócrates. Se vocês examinarem os diálogos, inclusive o Fedro, vocês vão ver que Sócrates sempre convida as pessoas a contarem aquilo que sabem desde a sua experiência, tá certo? E ele também sempre coloca as suas posições desde aquilo que ele viu, que ele viveu, que ele está sabendo. Então, não é um apelo a uma argumentação abstrata, se bem que ele usa argumentação abstrata de vez em quando, e notem que estes não são os pedaços melhores da exposição. Muitas vezes Sócrates apresenta algumas provas sofísticas porque a sofística era a única técnica que existia, embora ele estivesse inaugurando uma nova, ele ainda era de alguma maneira um herdeiro daquele ensino tradicional que já estava consolidado por muitos séculos de experiência na Grécia. Então ele usa também argumentos sofísticos. Nós podemos dizer que ele é, de certo modo, ele é o último dos sofistas e é o sujeito que enterra, então faz o sepultamento da sofística. Mas ele não está completamente livre do mal que ele está eliminando. Então, os melhores pontos são aqueles onde Sócrates apela ao óbvio da experiência, não só pessoal dele, mas da experiência comum, experiência que é pessoal, mas também compartilhada. E Santo Agostinho apenas eleva, dá um sentido formal a essa técnica. Note que nos demais escritos de Santo Agostinho, especialmente na Cidade de Deus, onde ele não está fazendo confissão, ele está fazendo formalmente uma confissão, o tom ainda é aquele tom extremamente pessoal, né, do livro das Confissões. Não há nenhum momento em que Santo Agostinho escreva, vamos dizer, como um professor e nem mesmo como um dignitário da igreja. Ele é sempre ele mesmo, né, a marca do seu estilo, que é o de um dos grandes escritores da humanidade, está ali sempre, sempre presente. Então, quando havia chegado a este ponto, foi necessário admitir o seguinte: muito bem, por um lado, então, o portador, né, o descobridor da verdade é a consciência individual, sem dúvida, né? Não, nós não temos outra fonte. Mesmo que você venha para mim e diga: olha, estão aqui as palavras de Jesus Cristo, bom, eu vou ter que ouvi-las com a minha consciência individual, não tem outra saída. Quer dizer, eu não tenho dentro de mim, vamos dizer, um guru interior infalível que me indique a verdade. Então, nós vamos ter que prosseguir buscando entre obscuridades e dificuldades e dúvidas. Isso é a experiência universal. Porém, esta consciência individual, o eu, ele tem uma estrutura paradoxal, que ele consiste, de algum modo, na sua própria inconsistência. Você vê que a grande descoberta de Agostinho é de que ele é constituído, enquanto ele mesmo, por algo que não é ele mesmo. Quer dizer, ele recebe aquilo que é mais próprio, mais pessoal, vem de uma fonte que o transcende. Quer dizer, está assentado em cima de algo que ele desconhece, que ele não enxerga, mas que ele sabe que é a fonte da sua própria capacidade de dizer eu. Certo? Então, aí nós temos, vamos dizer, uma das grandes dificuldades da filosofia ao longo dos séculos. Quer dizer, por um lado, não temos outro instrumento de investigação e de busca senão a nossa própria consciência. Por outro lado, essa consciência, se tem alguma substancialidade, é em função de um fator constituinte que está embaixo dela, né, que está no fundo dela, que não é ela de maneira alguma e que ela não sabe o que ser. É aquele negócio do Santo Agostinho, eu sei que sou, mas eu não sei por que sou. Né? E na hora que ele começa a confissão, ele descobre dentro dele o Deus que o constitui. Note bem que é uma coisa muito diferente você dizer isso e dizer assim, Deus criou o homem. Se você diz Deus criou o homem, você está falando de uma espécie animal, dotada de certas qualidades, que foi criada por um processo, vamos dizer, de instauração física, por assim dizer. Como está no Gênesis, né? Deus forma Adão do barro e lhe insufla o espírito. Está certo? Então, não poderia ter lhe insuflado o espírito se não o tivesse criado do barro antecipadamente. Então, a criação de uma espécie animal que existe no espaço é uma coisa, e a insuflação do espírito é outra, completamente diferente. No primeiro aspecto, quer dizer, quando Deus cria Adão do barro, ele cria como criou as outras espécies. Não é? Quer dizer, é um processo, por assim dizer, de expansão no espaço de algo que não era espacial, que não existia espacialmente. Então, isso ainda pode ser concebido como a criação por um Deus externo. Quer dizer, Deus definitivamente não é a natureza, não é o mundo criado, ele é outro, tá certo? Ele é algo diferente, e ele instaura aquele cenário todo no espaço, sem que ele se retire dali, mas sem que ele esteja contido naquilo. Quer dizer, de certo modo, existe muita confusão em torno desse negócio de panteísmo, porque certamente Deus não é o universo, mas o universo é Deus também, quer dizer, está dentro de Deus, nele vivemos, nos movemos e somos, tá certo? Então, dizer que o universo é uma coisa externa a Deus seria dizer que existe algo independentemente de Deus, isso é impossível, né? Então, uma vez que você entendeu, admitiu pelo menos a noção de Deus como eterno, infinito, absoluto, onipresente, acabou. Se é onipresente, não tem nada fora dele. Então, Deus não é o universo, mas o universo está dentro de Deus, né? Então, mas o processo da criação do homem enquanto ser autoconsciente não é exatamente o mesmo. Quer dizer, não é a formação de uma matéria, né? Então, não é um ato demiúrgico, por assim dizer. É uma criação desde dentro, tá certo? No qual Deus insufla o quê? O seu espírito dentro do homem. Né? Então, isso quer dizer que ele está dentro do homem. Né? No caso dos outros seres da natureza, não se pode dizer que Deus está neles, de algum modo. Né? Então, eles estão em Deus, mas Deus não está neles. Né? Mas, no caso do homem, é uma coisa diferente, porque a presença divina é, por assim dizer, interna. E ela é interna, não no sentido de ser uma outra coisa, uma outra dimensão nossa, mas por ser precisamente aquilo que nos permite ter uma intimidade conosco mesmo. Então, no mistério da mais extrema subjetividade, está colocada, vamos dizer, a presença mais objetiva e mais densa, por assim dizer, do ser eterno. E, vamos dizer, este mistério constitutivo do ser humano vai ser origem de uma infinidade, vamos dizer, de dificuldades e polêmicas, né? Uma delas aparece quando na modernidade o eu se coloca, vamos dizer, como origem de toda a certeza. Isso aparece começando com Descartes, mas já era, de certo modo, uma tendência que estava rolando naquela época. Né? Então, bom, você pode dizer que isso é errado? Fala, não, porque você não tem outro instrumento a não ser a sua própria consciência, a sua própria inteligência. Né? Então, isso parece se colocar, de algum modo, frontalmente contra a ideia de uma verdade revelada que lhe vem de fora, né? De fora e de cima, por assim dizer. Mas acontece que esta verdade que lhe vem de fora e de cima, através da revelação, da doutrina da Igreja, etc., etc., já era a mesma que estava dada na sua constituição mais íntima. Então, não é que você tenha que abdicar da sua consciência para você aceitar uma verdade que lhe vem de fora, imposta por uma hierarquia ou por um grupo de teólogos. Né? Toda a doutrina da Igreja é como um conjunto de balizas externas, tá certo? Que ajudam você a encontrar aquela realidade interna da qual falava Santo Agostinho. Não pode ser outra coisa. Não é isso? Então, a função, vamos dizer, da consciência individual, não só na busca da verdade, mas na busca da salvação, é uma função ambígua, porque a própria consciência é uma entidade ambígua. Ela tem uma substancialidade, mas não se pode dizer que ela tem uma substancialidade em si mesma. Note que no texto anterior eu disse que Deus é o único que pode dizer a palavra eu com plenitude de significado, porque isso quer dizer que Deus está presente a si mesmo de maneira completa, translúcida, transparente, desde sempre. Então, quando ele diz eu, ele sabe o que está dizendo. E nós nem sempre sabemos. Né? O nosso eu, ele não está permanentemente presente a si mesmo. Nós temos momentos de esquecimento, de inconsciência, momentos de despersonalização, momentos em que nós nos afastamos de nós mesmos completamente. Né? Isso até está dito no, na profecia, na carta a São Pedro, acho que segunda carta a São Pedro, onde ele fala que no fim dos tempos vão proliferar aquelas pessoas que se afastam de si mesmos, que rompem consigo mesmos. Né? Então, isso quer dizer que nós não temos a posse plena daquilo que nos constitui como intimidade. Este é um dos grandes paradoxos da existência humana. Isso quer dizer que para eu ser eu mesmo, até perante mim mesmo, ou seja, para eu poder ter alguma transparência para mim mesmo, eu dependo de que aquele que tem a verdadeira e permanente intimidade consigo mesmo me insufle o seu espírito. Senão, não poderíamos ter isto de maneira alguma. Então, a simples capacidade que o ser humano tem de dizer eu para si mesmo, no ato da confissão, e não me refiro necessariamente à confissão ritual, mas a simples reconhecimento da verdade, é algo que não poderia acontecer sem uma ajuda divina. Tá certo? Então, é a isto que Santo Tomás de Aquino se refere quando ele fala, vamos dizer, da função ordinária e da função extraordinária do Espírito Santo. Quer dizer, a função ordinária do Espírito Santo é estar presente em nós para que possamos saber que nós somos nós mesmos, para que possamos dizer a palavra eu com algum sentido, ainda que não nunca com sentido pleno. É isso? Isso quer dizer, nós não temos a posse de nós mesmos enquanto dado interno de consciência. Nunca ninguém pode falar a palavra eu com total conhecimento de causa. Você não sabe tudo o que tem dentro de você. Tá certo? Você não sabe nem, vamos dizer, a dimensão abissal que pode ter dentro de você, nem a dimensão celeste. Você não conhece tudo isso. A sua própria história, né, terrestre se torna desconhecida para você. Você a esquece, você perde lances inteiros da sua vida. Né? Hoje mesmo estava aqui o Moreno comentando que para saber a cronologia da minha vida precisa perguntar para o Oxane, porque eu não sei. Então, isso quer dizer que o próprio instrumento pelo qual nós podemos conhecer a verdade, que é aquele o qual depende da sua presença a você mesmo, é um instrumento intermitente, tá certo? E só cavando muito fundo dentro de você e apelando à força constitutiva que Deus insuflou em você, é que você pode continuar sendo você mesmo. Isso quer dizer, a alienação é, por assim, é quase que o estado permanente do ser humano, e ele escapa dela em certos momentos, onde ele sonda a sua realidade o suficiente para saber que ele não tem fundamento em si mesmo. Esse é um momento, me parece, essencial do método, né? Você perguntar por que que eu existo e você imediatamente constatar que se você não existisse, praticamente nada seria alterado no universo em torno. Tá certo? Então, que não há uma razão suficiente para que você exista. Por outro lado, você também não pode dizer que você é um fruto de uma mera arbitrariedade ou acaso, né? Pois se você o fosse, você não poderia ter essa consistência interior que às vezes lhe permite dizer eu. Tá certo? Então, você não é nem fruto da necessidade e nem fruto do acaso. Você é fruto de uma decisão ou de um ato de vontade. Ato de vontade que é diferente do ato de vontade pelo qual Deus criou as outras criaturas com as quais povoou o espaço. Porque ao criar você, ele não povoou somente o espaço físico. Ele povoou, ele colocou um elemento a mais, um personagem a mais no espaço espiritual, tá certo? Do diálogo entre as almas e do diálogo entre aquela alma e o próprio Deus. Portanto, você já foi, desde o seu nascimento, você já foi inserido dentro de um enredo espiritual invisível, que, no entanto, é a sua verdadeira história. Você vai ver que os grandes lances da sua biografia não se deram efetivamente no espaço exterior. Nada do que tenha lhe acontecido, né, por espetacular que seja a sua vida, pode ser mais importante do que a sua presença perante você mesmo, sem a qual todos os acontecimentos simplesmente desapareceriam. Tá certo? Então, esta descoberta do eu por si mesmo, este é o acontecimento central da vida, e você foi constituído exatamente assim, como aquele que de vez em quando pode dizer eu, naquele momento em que você se apresenta perante o observador onisciente e, reconhecendo a parte que você sabe, recebe em resposta as outras partes que você não sabia. Mesmo? Então, vamos dizer que esse ato da confissão, então, ele não é somente um ritual religioso, instituído a partir de uma data tal, tá certo? Mas ele é o próprio elemento constitutivo da natureza humana. Vamos dizer que o ser humano é o bicho que pode dizer eu, que pode contar a sua própria história, pode se reconhecer como autor de seus atos. Só que há um pequeno, aí surge um pequeno detalhe de consequências históricas monumentais. Para contar sua história, você usa linguagem. E acontece que nem sempre a linguagem à disposição das culturas esteve apropriada à confissão pessoal. No grande livro História da Autobiografia na Antiguidade, do Georg Misch, você vê que a constituição de uma capacidade narrativa pessoal foi uma longa conquista da humanidade. Quando ele pega, por exemplo, as autobiografias dos faraós, né, que eram escritas para que ele se apresentasse perante os deuses, levando, né, a narrativa da sua vida, contém somente os lances gloriosos, né, da biografia daqueles homens enquanto governantes, não enquanto pessoas, não enquanto indivíduos, né? Então, é, de certo modo, uma biografia plana, chapada, que só tem uma espécie de fatos. Quando você vê as narrativas autobiográficas do mundo romano, ainda é a mesma coisa. Quer dizer, os indivíduos contam a sua vida pública. E não só omitem os dados da sua vida pessoal, mas não têm os instrumentos linguísticos para isso. Nós podemos dizer que foi o próprio Agostinho que pela primeira vez criou isto. Ou seja, o hábito de olhar para si mesmo enquanto indivíduo autor dos seus atos, enquanto alma que está isolada das outras e colocada somente perante Deus, é uma coisa que não surgiu antes do advento da confissão cristã. Mesmo após esse advento, ainda passam 4 séculos antes que Agostinho aprenda a fazer uma confissão decente, uma confissão plena, por assim dizer. E, ainda assim, nós podemos perguntar, será que aquela narrativa de Agostinho é suficientemente personalizada? Eu, ainda não. Porque Agostinho ainda não tinha nem a linguagem e nem os instrumentos de auto-observação que foram sendo desenvolvidos na literatura do Ocidente desde então até agora. Você veja que o problema da sinceridade na narrativa só se torna objeto de discussão, tá certo? Já na entrada da modernidade, onde você vê no teatro de Shakespeare, por exemplo, existe toda uma problemática da sinceridade. Quer dizer, você tem que ser sincero consigo mesmo para que você saiba quem você é perante os outros ou quem você quer ser perante os outros. Até mesmo para você ter um controle prático da situação, tá certo? Você precisa ser sincero com você mesmo. Veja que, mesmo que você estivesse tentando enganar as pessoas, bem, você tem que saber o que você está fazendo. Se você ler ali no Maquiavel, em nenhum momento ele diz que o príncipe precisa se enganar a si mesmo. Ou seja, para que o príncipe alimentasse planos maquiavélicos de enganar todo mundo e controlar todas as pessoas, é absolutamente necessário que ele confessasse para si mesmo o que ele está fazendo. Então, esta problemática surge, e não é uma coincidência que ela surja precisamente no instante em que você tem um florescimento do gênero teatral. Porque no gênero teatral, o ator vai representar alguém que não é ele, tá certo? Mas ele não pode ter, em relação a esse personagem que ele representa, um total distanciamento crítico. Ele tem que ter alguma identificação com esse personagem, pelo menos no momento das falas. Então, em que medida eu posso incorporar e apresentar como minhas, algumas emoções que eu pessoalmente nunca tive, mas que eu poderia ter. Então, a própria necessidade prática do treinamento do ator levanta este problema da sinceridade. Isso vai ser elaborado ao longo de muitos séculos, tá certo? E culminar no século XX na técnica do Konstantin Stanislavski, que é, vamos dizer, a da identificação hipotética com o personagem. Identificação que se faz através de um recurso muito engenhoso, que é você buscar na sua vida situações que não sejam as mesmas, mas que sejam análogas à do personagem e que possam produzir um efeito exterior mais ou menos similar. Então, vocês viram que ao mesmo tempo que Stanislavski estava elaborando isso, estava sendo criada a técnica da psicanálise. O que é a técnica da psicanálise? É uma técnica de corrigir a narrativa que um eu apresenta de si mesmo. Quer dizer, o paciente vai contando suas histórias, o analista percebe aonde ele está mentindo para si mesmo, e criando o que se chama racionalização. Racionalização é uma aparência de racionalidade destinada a ocultar uma mentira interior. Essa é uma técnica muito fina, evidentemente, e que não depende absolutamente do conteúdo teórico da psicanálise, quer dizer, a interpretação da psicanálise como mostrando a psique como um conjunto de operações que, última análise, deriva de um choque entre impulsos, desejos elementares e a proibição, a repressão que vem de fora. Nós não precisamos aceitar isso para admirar, de algum modo, a técnica a técnica clínica, por assim dizer, do desmantelamento das racionalizações. Esse desmantelamento pode ser feito desde referências teóricas muito diferentes, Jungiana, Reichiana, Freudiana, etc., etc. Mas a técnica é, em essência, a mesma. Quer dizer, o Dr. Miller diz aqui, a análise reconstrói a história do eu. Reconstrói, então, portanto, em bases mais verdadeiras. O analista não pode interferir no sentido de ele modificar a história do sujeito, mas ele pode fazer perguntas que cerquem o indivíduo desde vários lados e o obriguem aqui a confessar o que ele realmente pensou, o que ele realmente quis. Então, você veja quanto a coisa andou desde o tempo de Agostinho. Mas, ao mesmo tempo que algo se ganhou com a técnica, algo também se perdeu com ela, porque agora o fiscal da sua narrativa não é o observador onisciente, é apenas um psicanalista. E o psicanalista, ao assumir esse papel, vamos dizer, de fiscal da narrativa do outro, se identifica de algum modo com Deus. Ele entra no lugar de Deus. Claro que ele não vai fazer de conta que ele se conhece mais a história do paciente do que o próprio paciente mesmo. Ele não conhece a história, mas ele sabe as perguntas corretas. Vejam a analogia. O psicanalista está para o paciente exatamente como o interrogador dialético estava no diálogo socrático, no Menon. Então, Sócrates não sabe exatamente o que se passa na cabeça do escravo que ele interroga, mas ele sabe fazer as perguntas certas para que o escravo revele aquilo que sabe, no fundo. Então, também a diferença, é claro que o escravo interrogado por Sócrates descobre leis universais, ao passo que o paciente psicanalítico descobre apenas a história da sua porca vida. Mas, esquematicamente, a função é a mesma. Então, na mesma medida em que se perde a referência do observador onisciente, se ganha algo na técnica da sondagem interior. E note-se que, nos séculos que antecederam o advento da psicanálise, houve um desenvolvimento formidável da arte narrativa, na qual o leitor deveria encontrar, vamos dizer, a verdade humana dos personagens na medida em que ele reconhecesse a sua própria. Ou seja, é impossível você ler os grandes romances do século XIX sem, no mesmo ato, você estar fazendo uma confissão. Por exemplo, quando o personagem está se enganando a si mesmo. Por exemplo, Raskolnikov, quando ele quer matar a velhinha para tomar o dinheiro dela, em Crime e Castigo, ele mente para si mesmo, ele faz uma racionalização. Espera aí, acho que acabou aqui. Caiu a conexão aqui. Eu perdi a conexão aqui. Aí não perdeu? Ali está no cabo. É aquela 2. Pois é, cadê o 2? Sumiu aqui. Sumiu. Saiu na lista. Sobe lá em cima. Sobe. Isso fica aqui nessa. Aqui? Refresh. Aparece aí de novo. Só descer. Não? Saiu completamente. Então, tira o chicote, tira a luz. Espere um momento que eu vou pro lado técnico aqui. Pronto, voltamos. Então, quando você vê o nível de auto-observação que aparece já nos personagens de ficção no século XIX, você vê que muito se caminhou depois de Santo Agostinho. Quer dizer, ele já tem uma capacidade de auto-observação muito maior que a de Santo Agostinho, de algum modo. Tá certo? Independentemente de terem conservado ou perdido a ideia do confronto com o observador onisciente. Vamos dizer que, de algum modo, o romancista está para seus personagens, tá certo? Como o observador onisciente, Deus, está para Agostinho. Quer dizer, o romancista sabe o que eles pensam, conhece as intenções secretas que, às vezes, eles disfarçam para si mesmo. E note bem que você reproduzir literariamente a camuflagem, a mentira do personagem para si mesmo, supõe que você conheça a verdade deles. Não é isso? Então, isso quer dizer que a técnica da sinceridade ganhou muito ao longo do tempo. Né? Mas, ao mesmo tempo, se ela perde a referência ao observador onisciente, então tem que criar um substitutivo humano do observador onisciente, uma espécie de novo interrogador dialético, né, que espreme o escravo com perguntas. Então, você vê que no Crime e Castigo, né, Raskolnikov, quando ele quer matar a velhinha, ele inventa uma série de justificativas filosóficas, tá certo? Que em si não estão erradas, os raciocínios que ele faz não estão totalmente errados. Né? Quando ele diz que a morte de uma, né, miserável bandidinha, usurária, né, representa nada em comparação com a vida de um grande homem como Napoleão, é claro que é assim. Não é isso? Então, não há medida comum, tá certo? Entre uma pessoa de baixa qualidade, totalmente anônima, tá certo? E a vida do indivíduo que se projeta sobre toda a história mundial. Né? Este, aliás, foi a partir daí que eu desenvolvi um dos temas da minha filosofia política, que é o tema da diferença de poder, onde eu notei que um dos traços constitutivos da espécie humana é a diferença monstruosa de poder entre os membros da mesma espécie, fenômeno que não se observa em nenhuma outra espécie do universo, tá certo? Não existe nenhum tigre que esteja em relação a outro tigre como Napoleão está para a velhinha do Crime e Castigo. A diferença é grande demais. Né? E, curiosamente, este fenômeno estrutural da diferença de poder nunca foi realçado pelas ciências sociais. Né? É como se ignorassem, como se não quisessem percebê-lo. No meio de tantas discussões que surgem sobre a diferença humana, por exemplo, se existem diferenças raciais, né, se uma raça é mais inteligente do que a outra e, portanto, tem mais direito de mandar na outra do que a outra de mandar nela, e tudo isso, o fenômeno da diferença estrutural é completamente ignorado, como se não existisse. Mas esta diferença de poder, vamos dizer que este elemento estrutural, aparece claramente no monólogo de Raskolnikov. Né? Ele está consciente de que uma diferença monstruosa de poder e de significado histórico entre seres humanos está presente. Né? E ele justamente aposta nessa diferença. E quando ele fracassa e ele cai, tá certo? Por que acontece isso? Acontece porque ele não tinha levado em conta o negócio do observador, o fator observador onisciente. Como se dissesse, olha, você é maior do que a velhinha, assim como Napoleão é maior do que você, mas perante o observador onisciente vocês não são nada. Tá certo? Quer dizer, Napoleão se reduz, né, a uma formiguinha exatamente como a velhinha usurária. Tá certo? Então, esta desproporção também que existe na relação entre dois seres humanos, né, na comparação quantitativa, por assim dizer, entre seres humanos, e na comparação entre Deus, que imediatamente neutraliza as diferenças, é outro fator constitutivo da espécie humana. Né? Nós não podemos negar nem que um ser humano é enormemente maior, mais poderoso, mais inteligente, ou até mais santo que o outro, tá certo? Mas que, confrontados com o observador onisciente, essas diferenças praticamente se anulam, a não ser nos casos em que a diferença de grandeza é determinada pelo próprio Deus. Né? Quer dizer, quando entra, por exemplo, o elemento de santidade ou da profecia, né? Aí você tem uma diferença, mas não é uma diferença meramente histórica, condicionada por, vamos dizer, relativismos culturais, e sim é uma diferença objetiva que diz respeito ao tamanho, não dos papéis históricos sociais desempenhados, mas ao tamanho das respectivas almas imortais. Então, aí já se referindo, vamos dizer, a uma hierarquia celeste, tá certo? Destinada a durar eternamente. Quer dizer, mesmo entre aqueles que vão para o paraíso, bem, não estão todos no mesmo patamar do paraíso, e essa diferença será eterna. Quer dizer, se você recebeu a salvação porque Deus no último momento te perdoou os pecados, você está num certo patamar, tá certo? Mas aquele que teve uma vida de santidade, de certo modo já estava salvo de morrer, bom, ele está num outro patamar, e essa diferença é eterna. Então essa é uma diferença objetiva. Ao passo que a diferença, digamos, entre a velhinha e o Raskolnikov, ou entre Raskolnikov e Napoleão, é uma diferença relativa, historicamente condicionada, tá certo? Mas não se pode dizer que não exista. Então, eu vejo que o desconhecimento da história, das narrativas, torna absolutamente inviável qualquer discussão séria sobre moral, pecado, etc, etc, etc. Porque essas discussões só são possíveis entre pessoas que têm o mesmo nível de presença para si mesmo, né? O mesmo nível de autoconsciência refletida, crítica, analítica, tá certo? O qual não é um dom natural, mas é uma longa conquista cultural. Senhor, quando você lê alguns escritores modernos, como Marcel Proust, né, senhor, o próprio André Gide, você vê um nível de sinceridade que seria inimaginável para o próprio Agostinho. Isso quer dizer que Agostinho enxerga da sua vida o que os recursos verbais existentes lhe permitem que enxergue, mas esses recursos verbais não tinham o nível de personalização que foi construído ao longo de séculos de experiência narrativa. Ou seja, você não nasce sabendo contar a sua própria história, e a espécie humana também não nasce sendo capaz de contar a sua própria história, mas tem que aprender a fazer isso. Então, quando nós vamos nos confessar na igreja, o que exatamente nós confessamos? Se nós pegamos aquelas noções de pecados padronizados e repetimos aquilo. Mas será que aquilo corresponde à sua história verdadeira? Será que os seus pecados são exatamente aqueles? Será que você não cometeu outros piores sem perceber? Quer dizer, a confissão é claro que é comproporcional à autoconsciência. E a autoconsciência, por sua vez, depende da sua capacidade de narrar a sua própria história. O que isso me entende é a capacidade de narrar os seus estados interiores, as suas intenções, os seus pensamentos sutis que perpassam por um momento o cenário da sua consciência e depois desaparecem, mas continuam atuando, no sentido em que dizia o Dr. Miller que uma neurose é uma mentira esquecida na qual você ainda acredita. Também a descoberta do fenômeno da neurose modifica profundamente toda a problemática da autoconsciência moral. Porque O indivíduo neurotizado, ele cria para si mesmo uma série de condutas defensivas, por assim dizer, de rituais defensivos, que não lhe permitem atinar com o seu verdadeiro conflito. Ele, por assim dizer, troca de conflito. E vive de uma permanente mentira a si mesmo. Então, é evidente que a neurose é um obstáculo temível à confissão. Até mesmo à confissão ritual. Porque você não vai contar a sua própria história porque você não a conhece. Você a trocou por outra, de alguma maneira. E na medida que você trocou por outra, todos os seus julgamentos sobre todas as pessoas estão completamente alterados. Então, quando eu digo a descoberta do fenômeno da neurose, eu não sei se a gente poderia dizer também que não foi só uma descoberta, foi um advento. Ou seja, o fenômeno da neurose é descoberto no fim, entre o fim do século XIX e o começo do XX, porque as neuroses são elementos típicos da sociedade moderna, sociedade capitalista, industrial, e não existiam propriamente como tais numa situação anterior. É uma teoria apenas, é uma hipótese, eu não sei se foi assim. Me parece que foi assim. Ou seja, o advento das neuroses só é possível num meio cultural já altamente personalizado. Seria difícil aparecer, vamos dizer, uma neurose em meios sociais muito primitivos, onde a vida está reduzida aos seus fatores mais simples e elementares. Por exemplo, um camponês medieval dificilmente teria o problema de saber qual é a imagem social que ele está projetando. Não é isso? A imagem dele é igual de todo mundo. Porém, num meio onde surgem, vamos dizer, atividades econômicas de um novo tipo, tá certo? Onde, por exemplo, o comércio, né, se expande formidavelmente, então é claro que todos os comerciantes dependem de ter uma boa imagem pública. Né? Então, o problema de você criar uma imagem para projetá-la, de modo que você seja uma pessoa benquista na sociedade, bem, se torna um problema permanente, um problema para muitas pessoas, na medida em que também se desenvolve, vamos dizer, o funcionalismo público, né, se desenvolve a classe média, né, que chega a ser, em alguns países, vamos dizer, realmente a maioria da população, vamos dizer que na Europa praticamente você só tem classe média, tá certo? Onde todos dependem de encontrar um emprego ou de ter um comércio, etc, etc. E onde o destino social das pessoas já não está determinado de antemão por pura hereditariedade, no sentido de que o filho do nobre é nobre, o filho do camponês é camponês e assim por diante, mas ao contrário, todos têm de lutar por uma posição na sociedade, então é claro que o problema da imagem que você projeta sobre a sociedade se torna um problema constante para todos. Então, de certo modo, cada um tem que criar dentro de si uma agência de publicidade para projetar uma boa imagem. E este problema, que antigamente existia só para um número reduzido de pessoas, de repente se torna um problema para todas as massas. Então, hoje em dia, eu creio que só pessoas muito, muito, muito simplórias não se preocupam com a imagem que vão projetar. Se você pega, sei lá, uma empregadinha doméstica, um varredor de rua, um lixeiro, bom, o problema da sua imagem é reduzido, mas para a maioria das pessoas a imagem é um problema seríssimo. Então, justamente no período em que se forma, vamos dizer, este problema da imagem, então a possibilidade da neurose se dissemina, né, e se torna um fator, por assim dizer, endêmico. Todos estão sujeitos à neurose, e tanto mais sujeitos, quanto mais a luta pela defesa da sua imagem conflite com a busca da autoconsciência. Não é isso? Esse conflito pode chegar, vamos dizer, pode ultrapassar o neurótico e entrar dentro do psicótico, né? Onde, por exemplo, em certos regimes totalitários, as pessoas têm que chegar quase a uma falsificação total da sua personalidade, mas, ao mesmo tempo, conservam, no fundo, uma consciência de que estão mentindo. Tá certo? Vocês viram, se vocês lerem o livro do Alexander Zinoviev, né, As Alturas Abissais, já começa pelo título, né? Ele mostra que aquilo é uma técnica narrativa que ele desenvolveu para tentar descrever a sociedade soviética, tá certo? Onde você, de algum modo, era obrigado a representar permanentemente um papel no qual você não podia acreditar totalmente. Porque se você acreditasse totalmente, você teria que romper por completo com a sua própria autoconsciência, isso realmente não é possível. Então, em que a tensão entre a imagem e autoconhecimento chegava ao ponto da ruptura. E que, de certo modo, todas as pessoas viviam numa situação parecida com a do prisioneiro que está sendo torturado para delatar os seus parceiros ou cúmplices, tá certo? Onde, vamos dizer, a obrigação forçada de confessar, né, chega a uma tensão extrema com a obrigação moral de ocultar. Então vocês imaginam as estratégias interiores complexas a que o indivíduo tem de se apegar para escapar de uma situação dessa. O livro do Arthur Koestler, do Zero ao Infinito, Darkness and Noon, é exatamente sobre isto, onde o indivíduo forçado pelo interrogador policial a dizer o que ele não quer dizer, acaba descobrindo que a palavra eu expressa algo que não existe. Ele diz, eu é apenas uma ficção gramatical. Então, veja, a capacidade fundamental do homem, aquela que o define, que é justamente a capacidade de dizer eu, que é uma capacidade divina, que Deus possui em plenitude, nós só possuímos parcialmente, esta chega a ser negada. E o que que sobra? Sobra duas coisas. Sobra a presença física do indivíduo, ele não pode negar a sua existência física, tá certo? E o papel social que ele desempenha, sobra só isto. Existem milhões de pessoas hoje cuja autoimagem consiste só disso. Eu sou uma presença física e sou um papel social. Não tem um eu interior, né? Então, você imagina o que acontece quando uma pessoa dessa, uma pessoa que está nesta condição, se converte a uma religião e começa a querer se orientar pela moral religiosa. Então aí você cria uma falsificação que não termina mais. Quer dizer, e todo o conjunto da moral religiosa se transforma num instrumento de falsificação. Então, quer dizer, você tem uma espécie de neurose beatificada. Então, é claro que esta é uma situação gravíssima. E você pode observar isso exatamente quando a conduta alegadamente religiosa adquire aquela característica rigidez teatral da conduta neurótica. Se quiserem saber a que eu me refiro com a rigidez teatral da conduta neurótica, vocês leiam o livro da Karen Horney, Personalidade Neurótica do Nosso Tempo, que é a descrição clássica, vamos dizer, da rigidez de conduta do neurótico. Rigidez que se destina a criar uma carapaça defensiva para que ele não sinta a dor dos seus verdadeiros conflitos. Então, é claro que a moral religiosa fornece ao neurótico aí um conjunto de pretextos quase infalível, ou seja, pode consolidar uma neurose para o resto da sua vida, né? E fazer com que o indivíduo chegue a prodígios de autofalsificação num instante mesmo em que acredita que está sendo, né, fiel ao ensinamento religioso, né? Este fenômeno que nós vimos aí do Sidney Silveira e Carlos Nogueira é um exemplo disso aí. Porque eu cobrei do sujeito, olha, você falsificou o meu texto. O que que ele respondeu? Não, não falsifiquei, a minha interpretação é correta. Não, não respondeu isso. Poderia ter respondido, de fato, falsifiquei, você me desculpe, desculpa o vexame, vamos em frente. Também não fez isso. O que que fez? Responderam com discussões teológicas sobre a democracia liberal, sobre a fenomenologia de Husserl, sobre a liberdade de consciência, sobre não sei o quê, blá blá blá. Eu digo, mas escuta, mas é aquilo que eu estava falando no começo. desapareceu. Então, o que, que nós temos aí? Nós temos almas neuróticas que têm horror, horror, horror, horror de perceber o conflito entre sua conduta e sua crença. Não podem perceber isso. Porque se perceber, tudo desaba. Então vamos dizer assim, ah, então todo esse meu catolicismo é realmente só da boca para fora. Na hora da conduta, eu não sou cristão. Eu violo isso o tempo todo. Mas se eles descobrissem isso, eles teriam o quê? Descoberto que 2 mais 2 é 4. Porque esta tensão é a própria vida humana. Né? Ou seja, se você pegar toda a literatura católica do mundo, ela se constitui disto. É a tensão entre a sua fé e a realidade da sua alma. Né? Ou seja, um católico normal, ele sabe que ele vive esta tensão. Mas o católico neurótico não pode percebê-la. Ele pode declarar da boca para fora, eu sou um pecador, etc, etc. Ah, você é um pecador, então me diga os seus pecados. Hã? Por exemplo, você comete um óbvio pecado de falso testemunho, não percebe. Hã? Não percebe por quê? Ah, porque você está acostumado, vamos dizer, apenas a confessar aqueles, vamos dizer, pecados que estão no catálogo mais óbvio, especialmente os pecados de ordem sexual. Né? E isso aí consome todas as suas energias e não sobra força para você examinar o resto. Né? Ou seja, você tem uma autoconsciência deformada, gravemente deformada, né? Quase psicótica, porque quando a negação da realidade, a negação da sua própria história, passa de um certo ponto, e a própria tensão neurótica desaparece, então você entrou no mundo do psicótico. Né? O neurótico é o sujeito que tem um conflito, porque no fundo, no fundo, no fundo, algo diz para ele que ele é um farsante. O psicótico já não tem mais esse problema. Ele não sabe mais que é um farsante, ele não vai saber nunca mais. Então, toda a conduta dele é teatral, mas não há mais a cobrança interior de autenticidade, a cobrança interior de contar a sua verdadeira história. Então, eu digo, quando eu vi a obstinação dessas pessoas de desviar a conversa, tá certo? E de usar para isso até os pretextos teológicos mais sublimes, eu digo, bom, então aí a falsificação chegou num ponto que já não é nem mais neurótico, já está raiando o psicótico. Não posso fazer um diagnóstico preciso, mas parece que está chegando neste ponto. Né? Ou seja, quando o indivíduo, para escapar da discussão de uma acusação material simples, chega a criar um desafio para um debate teológico, né? Eu digo, epa, quer dizer, o indivíduo está realmente forçando para que o ponto de discussão seja abafado e seja esquecido. Quando, vamos dizer, a falsificação do texto era o único problema que estava em discussão. Afinal de contas, eu não acusei ninguém de mais nada, né? Foi exatamente disto. Então, quer dizer, a partir daí as reações neuróticas vão se multiplicando ao ponto dos camaradas começarem a se atrapalhar, a falar besteira, se autodesmentir sem perceber. E, evidentemente, aqueles que assentaram a sua vida, né, num ato de confiança no magistério dos seus Nogueira e Silveira se tornam aterrorizados. Né? Porque se aquilo era a base da sua segurança, bom, de repente a segurança foi abalada, foi ameaçada. E então é natural que reajam também de maneiras teatrais até mais exageradas que a do próprio Nogueira e Silveira. Né? Se vocês verem as discussões que aparecem no Orkut, na internet, a respeito disso aí, vocês vão ver que praticamente não. Nenhuma dessas pessoas responde ao ponto principal, que é Silveira falsificou o texto ou não. Que era o único problema que estava em discussão. Começa a discutir, o Olavo é gnóstico, o Olavo é um tomista de estrita observância ou não, o Olavo é um defensor da democracia liberal, o Olavo é defensor disso, ou até perguntou, o Olavo casou com a Roxane, o casamento dele com a Roxane é válido ou não é válido, levantaram até isso, ou seja, começa a discutir todos os problemas do mundo, exceto aquilo que era o assunto. Então essa reação é tão flagrantemente neurótica, que nos induz a ver em todo esse fenômeno um exemplo, vamos dizer, da dificuldade da vida religiosa numa situação social como a de agora. Porque se as pessoas acham que a vida religiosa é questão de você acreditar em algumas coisas, né, e declarar a veracidade daquilo, né, e pior, sim, que é uma questão de você se comportar de acordo com certas pautas, então estão realmente muito enganados quanto à complexidade da alma humana. Você, veja, o Dr. Gérard Mandel, psicanalista francês, que escreveu um livro belíssimo chamado A Revolta contra o Pai, La Revolte contre le Père, né? Quando ele parte ali da letra do Pai Nosso, tá certo? E mostra que todo o universo das neuroses é uma revolta contra o Pai, né? Inclusive no sentido teológico, ele diz o seguinte: olha, quem esteve sentado do lado do divã de psicanalista durante 30 anos conhece as astúcias do inconsciente humano. Ou seja, ele sabe que o inconsciente existe de algum modo, tá certo? E que tem estratégias temíveis para escapar da verdade. Olha, ele não está falando do diabo, ele está falando do simples inconsciente humano. Quer dizer, o desespero com que a mente neurótica se defende da visão da sua própria realidade é de deixar embasbacado um psicanalista experiente como o Dr. Mandel. Né? Agora, você imagina a astúcia do diabo. Ou seja, se ele quiser te manter no auto-engano a sua vida inteira, ele vai fazer. Né? E, nesta altura, eu digo, bom, Jesus, o Espírito Santo pode te defender, mas desde que você peça a coisa certa. Né? Então, a coisa certa para você pedir seria, no caso, assim, olha, Jesus, eu sou um idiota, eu me deixo enganar por mim mesmo muito facilmente. Tá certo? Mais ainda pelo meu inconsciente e mais ainda pelo diabo. Então, não deixe que eu minta para mim mesmo, pelo menos diante de você. Não que eu minti para os outros. Bom, é quase inevitável que a gente minta um pouco na sociedade humana. Mas não deixe que eu me afaste de mim mesmo. Não deixe que eu invente uma história fictícia para mim mesmo. Então, é sobretudo contra isso que você tem que pedir proteção. Porque isso é o que é o mais provável de acontecer. Agora, imagina que você adquiriu perante o público, né, uma fama, um prestígio de repetidor do magistério infalível, como diz o Carlos Nogueira. Bom, aí você está ferrado, meu filho, né? Porque você vai ter que transmitir uma imagem de santidade, tá certo? Ao mesmo tempo em que o conhecimento, o autoconhecimento da sua alma está virtualmente proibido. Então, quer dizer, você vai puxar a tensão neurótica até o ponto da ruptura, onde você ameaça cair numa psicose. Então é natural que esse conflito crie tanto ódio, mas tanto ódio, tanto, né, que o indivíduo se sinta ali perseguido como um rato na toca, um rato entalado no esgoto, entendeu? E necessitando urgentemente de uma compensação, de encontrar alguém que lhe pareça pior do que ele, para ele poder xingar, né? Então, quando eu vejo ali que para não ter de reconhecer um pecado simples, né? Para falsificar as palavras de um outro lugar. Ou você disse uma mentira que prejudicou uma pessoa. E eu até contei essa semana um episódio que me aconteceu, que eu não tinha intenção maliciosa, mas é aquele negócio do ignorante que quer dar palpite. Né? Então, eu reclamo dos ignorantes que dão palpite, mas eu não digo que eu estou isento disso, eu já fiz isso um montão de vezes. Né? Eu escrevi artigos de economia no jornal durante anos sem entender nada de economia. Essa é a minha única desculpa, é que eu pedia desesperadamente para me tirarem daquela sessão e os caras não tiravam. Né? Mas eu me lembrei da história que eu ouvi sobre o general Hélio Biapina, que era o presidente do Clube Militar. Eu ouvi que ele tinha torturado o Gregório Bezerra. E numa conferência eu disse, ora, no dia 31 de março, né, só houve dois atos de violência, na verdade. Houve um sujeito que, aliás, disparou em si mesmo por acidente, ele queria matar um outro, matou a si mesmo, um estudante. E houve o caso lá no Recife do Gregório Bezerra, o líder comunista que foi torturado pelo então coronel Hélio Biapina. Né? E eu disse isso e, por mal dos pecados, o general Hélio Biapina estava na plateia. E daí ele disse, olha, eu quero te mostrar uma coisa. Então ele pegou uma pasta, mostrou cartas da família do Gregório Bezerra, agradecendo ele por ter salvo a vida do Gregório Bezerra. Ele disse, olha, o que aconteceu foi o seguinte, eu estava lá no batalhão e trouxeram o Gregório Bezerra preso. O Gregório Bezerra tinha sido meu sargento, era alguém que eu gostava muito. Tá? E deixei ele ali, ele estava mal, mandei para a enfermaria e tal. E fui almoçar. Na hora que eu voltei, cadê o Gregório Bezerra? Tem um bandeira, a rua, ele tinha retirado, estavam batendo nele na rua. Eu saí, eu parei a multidão, puxei a minha pistola automática, parei os caras ali mesmo. Botei o Gregório Bezerra dentro do jipe e se mandamos. Quando chegou na esquina, eu falei, Gregório, se você quiser pular fora agora, fugir agora, eu deixo. Você não correr mais risco. O Gregório falou, não, eu prefiro ficar preso lá com o senhor, porque da lá eu estou garantido. E tinha lá cartas da família do cara confirmando tudo isso. Eu falei, puta, igual o que eu fiz? Então, o que eu posso fazer se não pedir desculpa? Não tem desonra nenhuma em pedir desculpa. Quer dizer, repassei uma mentira. Então, o que é que custaria o seu Sidney Silveira dizer? É, de fato, né? Menti, prejudiquei o cara, me desculpe. E acabou o assunto, não se fala mais disso, né? Mas não pode. Por quê? Porque o homem é o repetidor do magistério infalível. Então, você vê aí o quê? A rigidez neurótica. Quer dizer, você tem influência, tem a entrada de um fator médico, por assim dizer, na vida moral do cara, pô. Né? Então, você vê que os psicólogos cristãos, durante a primeira metade do século XX, sondaram esses fatores de maneira muito meticulosa, cuidadosa e séria. Né? Vendo ali, falou, olha, a vida moral cristã subentende, em primeiro lugar, alguma sanidade. Não é uma coisa que você possa exigir de qualquer um a qualquer momento. Quer dizer, você pega um neurótico que exige dele uma conduta cristã, ele fica mais neurótico ainda. Quer dizer, antes disso, ele precisa aprender a ter aquele mínimo de sinceridade consigo mesmo, sem o qual a confissão não é possível. Se não é possível confissão, então não tem vida cristã, meu Deus do céu. Né? Então, por exemplo, às vezes a gente vai, confessa um pecado, né? E não, você examina direitinho para saber, olha, peraí, eu estava firmemente decidido a me abster daquele pecado pelo resto da minha vida ou eu estava no meio a meio? Olha, para você responder essa pergunta, não é qualquer um que consegue, é? Quer dizer, você precisa ter um nível de auto-observação muito fino, você precisa perceber aquelas coisas do, vamos dizer, do inconsciente que Leibniz chamava pensamentos mínimos, né? São aqueles pensamentos que passam na sua cabeça e depois vão embora. Eles vão embora só da sua consciência. Na verdade, eles continuam lá e vão determinar a sua conduta sem que você perceba. Né? Olha, eu observando a mim mesmo, eu já vi que eu escorreguei nessas coisas mil vezes. Né? E eu não acredito que as pessoas sejam tão melhores do que eu, que elas não tenham isso. Elas estão, né, isentas dessas coisas. A consciência delas é uma limpidez pura, verdadeiro diamante. Fala, claro que não. Então, um outro problema que surge aí é o seguinte: se você, na sua linguagem pessoal, você não acompanha, você não tem os recursos culturais já conquistados, pela literatura, pela nossa cultura, etc, etc. Então, é evidente que a sua compreensão da linguagem está abaixo do que é requerido, tá certo? Para tratar com certos assuntos. Então, a possibilidade de confusões de nível aí é absolutamente monstruosa. Né? Por exemplo, como você lê as sentenças dos papas? Né? Ou como você lê as definições dogmáticas enunciadas por São Tomás de Aquino, por São Boaventura, sei lá, qualquer outro. Né? O que elas significam? Né? Então, para mim está claro o seguinte, quer dizer, qualquer sentença na qual se enuncie ou se explique um dogma da Igreja, é uma sentença enunciada no nível mais alto de generalidade que você pode conceber. Portanto, é uma afirmativa teórica no mais forte expressão da palavra teórico. Ou seja, é algo que está abstraído das condições locais, acidentais, das variações, etc, etc, etc. Então, é claro que uma sentença dessa não se refere a nenhum fato concreto em particular. Mas se refere somente àquilo que diz respeito à essência dos entes envolvidos. Então, se você lê estas afirmações como se fossem afirmações materiais referentes a fatos concretos, você vai fazer uma confusão dos demônios. E o risco dessa confusão, hoje em dia, é enorme. Principalmente porque, num mundo onde a religião vai perdendo prestígio e é perseguida e é desmoralizada pelo establishment, pela mídia, etc, etc, e o indivíduo tem um certo apego ainda à religião da sua infância, ou, ao contrário, acabou de se converter e entrou para a Igreja agora, então é natural que essas pessoas tenham um sentimento de perseguição, um sentimento de estar acuadas por todo lado e busquem defesa na própria doutrina. Coisa mais lógica do mundo. E houve uma interessante discussão ali no Facebook, né, a respeito daquele trecho do Santo Tomás de Aquino, na Suma contra os Gentios, onde ele fala da influência dos astros. Né? E Santo Tomás de Aquino começa dizendo duas coisas. Ele diz, primeiro, Deus move os corpos inferiores através dos corpos celestes. Segunda coisa, ele diz, os corpos celestes não determinam a inteligência e a vontade do ser humano, ou seja, não determinam as escolhas feitas pelos seres humanos. Mais adiante, ele diz que os corpos celestes, pela influência que exercem nos corpos terrestres, podem criar no ser humano estados mórbidos e passionais, tá certo? Que determine a sua conduta para além do poder da inteligência e da vontade. Então, eu vi que ao longo das discussões, as pessoas alegavam o primeiro argumento contra o segundo argumento. Então, você diz, olha, os corpos celestes podem, segundo Santo Tomás de Aquino, né, influenciar a conduta humana. Ele está dizendo claramente isso. Diz, não, ele diz que os astros não determinam a inteligência e a vontade. Então, olha, os astros não determinam a inteligência e a vontade, é parte da doutrina. Ou seja, a doutrina afirma o livre-arbítrio humano. E, portanto, em essência, ninguém pode alegar que fez isto ou aquilo porque o astro determinou. As escolhas são suas, em última análise. Porém, quando você sai do plano doutrinal, portanto, do plano universal, do plano essencial, e vai para o plano acidental, então você vê que os astros, sem determinar as suas inteligências ou escolhas, podem, no entanto, determinar a sua conduta. Então, é claro que não há contradição entre uma coisa e outra, porque houve uma passagem de nível, tá certo? Porém, entre o plano essencial e o plano do fato concreto, existe também uma tensão cognitiva derivada do simples fato, de um fator muito simples, que é a própria natureza do fato concreto, que eu já defini para vocês. O fato concreto é o fato considerado não somente na sua essência, na essência dos seres envolvidos, mas no conjunto dos acidentes metafisicamente necessários para que o fato aconteça. Falar acidente metafisicamente necessário parece um absurdo, mas parece uma expressão contraditória, mas não é. Tá certo? Então, se você pegar qualquer fato, por mais mínimo que seja, você vê que ele implica uma série de fatores acidentais, ou seja, que não dizem respeito à essência dos seres envolvidos, mas seus pais. O fato não poderia acontecer. Por exemplo, o que tem a companhia da eletricidade a ver com o conteúdo do que eu estou dizendo? Nada, porém, se falhar a eletricidade, não tem aula, tá certo? Então, portanto, o conteúdo não chega a vocês. Qualquer fato concreto implica uma multidão quase ilimitada de acidentes, tá certo? E, portanto, nenhum fato concreto em si mesmo pode ser abrangido no plano teórico. Tá certo? Não há nenhuma teoria que possa explicar antecipadamente o conjunto dos acidentes. Então, por isto mesmo, entre a doutrina geral e o fato concreto, você sempre tem uma tensão. E essa tensão não pode ser resolvida pela própria doutrina. Então, por exemplo, para você fazer um julgamento moral sobre uma determinada conduta, eu digo, bom, você precisa saber qual conduta foi essa. E para fazer isso, é preciso que você observe e você faça as abstrações corretas, tá certo? E classifique, dê o nome correto da conduta. Ou seja, você tem que partir de uma apreensão intuitiva do fato e depois catalogá-lo corretamente. Se não tem apreensão intuitiva, meu filho, então não tem jeito de você fazer isso. Então, o próprio Santo Tomás de Aquino explica que o problema mais grave da conduta moral não é você conhecer a doutrina, não é você conhecer o certo e o errado, tá certo? Mas você preencher o hiato entre o fato concreto e a doutrina geral. Tá certo? O que é uma coisa que nunca a doutrina pode fazer por você. Se ela pudesse, para que ela pudesse, seria necessário que ela abrangesse antecipadamente todos os acidentes possíveis. Ou seja, a doutrina teria que dizer tudo o que vai acontecer, com todas as suas variações, a todos os seres humanos e todos os tempos e lugares. Fala, claro que isso é impossível. Então, ainda voltando ao caso aí do Silveira e Nogueira, quando eu vi assim, o fervor com que eles se apegavam à doutrina para não discutir um fato muito simples, eu falei, bom, então isso quer dizer que a doutrina pode servir, né, como um elemento de racionalização pelo qual o indivíduo está perfeitamente defendido contra a percepção da sua própria conduta. E isso, evidentemente, é uma coisa muito grave. Pior, na situação atual, vamos dizer, de perseguição antirreligiosa, de desmoralização geral da religião, a pessoa religiosa ela tende a se apegar a esse lado doutrinal, porque é a sua defesa, até ela tende a radicalizar, vamos dizer, a afirmar com mais vigor, né, a verdade da doutrina contra o mundo. Tá certo? E acredita que fazendo isso está se santificando. Então, isto é mais um aspecto. Vamos dizer, é justamente este um dos fatos que torna um mundo antirreligioso um fenômeno extremamente perigoso para a espécie humana. Né? Quer dizer, não só pelo mal que ele faz aos inimigos da religião, mas pelo mal que faz aos próprios religiosos, fazendo deles, vamos dizer, uma espécie de caricaturas neuróticas, tá certo? Do verdadeiro crente. Né? Então, bom, eu acho que essa explicação aqui é suficiente por enquanto. Vamos fazer um intervalinho. Então, vamos lá. Tem aqui algumas perguntas muitíssimo interessantes, que inclusive nos ajudariam a esclarecer algo do que foi dito na primeira parte. Aqui é as perguntas do Rodrigo Assuf. Então, primeira pergunta. Às vezes você fala sobre a estrutura da experiência, parênteses, a densidade do ser, o ápero, a infinitude, a cruz de seis pontas, o desconhecido como condição para a percepção, as experiências fundantes, a pergunta pelo fundamento, etc. Outras vezes você fala sobre a estrutura da realidade, a possibilidade universal, o mundo dos princípios, a eternidade, a história para o universal, a criação, a unidade do real, fato concreto, etc. Você poderia explicar a diferença e a articulação entre as duas coisas? A estrutura da realidade é deduzida a partir da estrutura da experiência? De que maneira? Bom, aí não é deduzida, aí é realmente, nós podemos usar o conceito transcendental, como dizia Kant, quer dizer, é algo que é prévio, está embutida na raiz da experiência, mas que só se revela no curso da experiência. Então, quando eu falo de estrutura da experiência, precisa ver que toda ela se baseia na estrutura do ser. Então, de cada elemento da ordem interna da experiência, ele reflete, por um lado, a nossa própria estrutura, a nossa própria maneira de ser e a estrutura da realidade em torno. E isto, de certo modo, imprime em nós a estrutura da percepção. Por exemplo, o que eu falo da estrutura do espaço, da ordem do espaço, a cruz de seis pontas. Isso não pode ser concebido como algo que está apenas em nós. É claro que a nossa própria forma, a forma do nosso corpo, é apta à percepção disso, mas se não houvesse nenhuma estrutura do espaço em si mesmo, nós não poderíamos desenvolver isso. Por exemplo, vamos dizer, o exemplo que eu dei da outra vez, quero dizer, no espaço você pode ir para frente e para trás. Quando você caminha, uma certa extensão decorre um certo tempo. E quando você volta para trás no espaço, mas o tempo continua transcorrendo para frente. Então, esta diferença de estrutura de espaço e tempo está dada na própria ordem da realidade, tá certo? E isso desperta em nós essa possibilidade de percepção. Eu acho que praticamente tudo o que nós sabemos é atualizado em nós pela presença do universo em torno e pela nossa presença no universo. Não é algo que está puramente em nós, né? Não, você conceber o ser humano, né, fora do universo é uma coisa tão absurda, porque mesmo supondo que olhássemos você numa dimensão puramente espiritual, celeste, eu digo, bom, você não está sozinho lá, né? Quer dizer, o eu isolado é uma coisa absolutamente inconcebível. Quer dizer, o nosso eu não vem de nós mesmos, o nosso eu vem do único eu que existe, que é o próprio Deus. Quer dizer, se ele não imprimisse em nós a capacidade de falarmos conosco mesmo, de termos essa autoconsciência, nós não teríamos nada. E para que esta autoconsciência se atualize, é necessário que você seja colocado num ambiente, por assim dizer, espaço-temporal, adequado a isso, e que lembre você disso. O universo inteiro, quando a Bíblia diz o céu e a terra cantam louvores ao Senhor, é disso que ela está falando. Isso quer dizer que a mensagem divina está gravada no próprio universo, na ordem do próprio universo. E a nossa percepção pessoal faz parte desse universo, nós estamos nele. Quer dizer, é apenas mais uma função da realidade que se atualiza, só com a diferença que ela se atualiza apenas dentro do ser humano e não nos outros animais. Mas o que você está percebendo ali são características, são traços da própria estrutura do ser, da própria estrutura do universo. Então, dizer, a estrutura da percepção, bom, ela é um pedaço da estrutura do ser, né? E é atualizada pela estrutura do ser. Então, a estrutura do ser tem a prioridade absoluta. E aí pergunta, você poderia explicar melhor a diferença entre os métodos da confissão e da meditação? Quando usar cada um deles e como combiná-los? Interessantíssima pergunta. O que é a meditação? A meditação é você recuar desde uma ideia, desde um conceito, até as condições de experiência que a geraram em você. Ou seja, a meditação é uma recordação, né? É você responder de onde eu tirei essa ideia, de que elemento da minha experiência interior, exterior, ou das duas combinadas, eu retirei aquilo. E esta, vamos dizer, é sondar a verdade daquilo. Porque ainda que você tenha chegado a uma conclusão errada, ainda que a ideia seja errada, alguma raiz na realidade ela tem, tá certo? E é essa raiz que se trata de buscar. Quando você recua, então, da ideia à experiência, você está buscando o conteúdo de realidade que a ideia tem. Tá certo? Esse conteúdo não é fácil de expressar, às vezes você tem que expressá-lo em termos narrativos, de uma simples experiência. A confissão é quando você faz exatamente isso, mas com um material seu, com aquilo que você fez, que você sentiu, que você pensou, tá certo? E não com uma ideia que você pode ter recebido de uma tradição cultural, ou da mídia, ou sei lá de quem. Conforme a ênfase seja colocada num objeto ou em você mesmo, você terá, então, no primeiro caso, a meditação e, no segundo, a confissão. No fim das contas, são o mesmo método, apenas aplicado a objetos diferentes, né? Se eu estou procurando, por exemplo, quer dizer, qual a consistência objetiva do Estado, ou do fenômeno do poder, ou da linguagem, uma coisa assim, e eu, então, recuo desde as ideias prontas, abstratas, que eu recebi da faculdade, de um livro, etc., etc., até o momento onde eu tive a experiência dessas coisas, então, isso aí é uma meditação. Né? Mas se eu estou procurando, vamos dizer, qual é a raiz da minha conduta, o que, que eu realmente quis, qual foi a minha intenção, por que, que eu fiz tal coisa ou tal outra, então aí é uma confissão. Também é preciso ver que os elementos, os assuntos da meditação e da confissão não chegam a você da mesma maneira. No primeiro caso, você tem que ter obtido alguma informação deles vinda do mundo exterior, por assim dizer. E no outro caso, não. O dado imediato já está fornecido para você imediatamente. São seus próprios pensamentos, seus próprios estados, etc. Terceira pergunta. Existe diferença entre intuição e evidência? Sim. A evidência é o correlato objetivo da intuição. O que uma intuição capta? Uma evidência. O que é intuição? É percepção de uma presença. Presença do quê? De um determinado objeto. Então, esse objeto me mostra uma evidência e eu apreendo essa evidência no ato intuitivo. Então, a distinção de intuição e evidência é a distinção entre o ato cognitivo, tá certo? E aquilo que formalmente você capta no objeto. Você capta aquilo que ele mostra. Então, é evidência. Se não for uma coisa que ele mostra imediatamente, então não é evidência. Por exemplo, você pode chegar à conclusão de que por trás de tal, qual fenômeno, pode haver isto, mais aquilo, isso tudo não é evidência, é um raciocínio que você está fazendo. Mas aquilo que ele mostra imediatamente, né, para dar o exemplo mais... Quando você vê uma bola e a reconhece como bola, isso aí é evidência, por quê? Porque a forma dela é a sua própria presença. Não é isso? A bola não se apresenta a você sob a forma de um cubo. Não se apresenta sob a forma de uma lagartixa. Ela se apresenta como a forma de bola. Então, esta forma é evidente. Ela se mostra a si mesma. E quando você capta a evidência, esse você chama um ato intuitivo. Quer dizer, intuição e evidência, tá certo? Estão relacionadas, não digo exatamente como sujeito e objeto, mas como a ação, o ato cognitivo e aquele aspecto que formalmente você capta no objeto. Não o objeto considerado materialmente. Né? Quer dizer, além daqueles seus aspectos evidentes, o objeto materialmente considerado tem muitos aspectos não evidentes, né? Que só podem ser descobertos, às vezes, por raciocínio, por hipótese, etc., etc. Mas aquilo que ele mostra de si imediatamente é o que isso que eu chamo de formalidade de evidência, quer dizer, formalmente evidente. E é isto que a intuição consiste exatamente em captar, né, isto que é evidente. Né? Então, por isso que aquele exemplo do Sidney Silveira não vale. Quer dizer, se alguém põe veneno no copo, eu não tenho evidência de que o copo está envenenado. Eu falo assim, você não tem evidência por quê? Porque ninguém colocou o veneno no copo na sua frente para você ver. Né? Se colocasse, você pega aqui, está aqui um vidro escrito estricnina, o sujeito pinga as gotas, né? E você vê ele fazer isso, daí você vai dizer, esse copo está envenenado. Agora, se o sujeito fez isso lá atrás, você não viu. Então, quer dizer, o objeto não estava presente e, portanto, não pode haver intuição. Isso, evidentemente, não é um defeito da faculdade intuitiva, é um defeito da cabeça do seu Sidney Silveira, que não percebe a diferença entre presente e ausente. Né? Olha, eu sinceramente, ao longo de toda a minha vida de estudos, eu nunca vi uma coisa tão primária e tão idiota como essa. Nunca vi nenhum professor de filosofia dizer uma coisa assim tão boboca. Né? Quer dizer, você confundir a presença e a ausência do objeto com uma deficiência, com a eficiência ou ineficiência da faculdade intuitiva. Né? Então, quarta pergunta, você poderia explicar melhor o que é e como funciona uma cosmovisão? Vamos dizer, uma cosmovisão é o conjunto daquilo que as pessoas creem que é a realidade. Então, a cosmovisão geralmente é dada nos elementos da cultura, vem embutida, né, na cultura. Não se constitui de um conjunto de teses explícitas, mas, por assim dizer, de um conjunto de pressupostos em que todo mundo acredita. Parte da cosmovisão se condensa no senso comum, não no sentido que tem na Escolástica, o termo senso comum, mas no sentido que tem no Antônio Gramsci, ou seja, aquilo que todo mundo acredita, tá certo? Os sensos comunes na Escolástica é outra coisa completamente diferente, é o mesmo termo, mas um objeto que não tem nada a ver um com o outro. Então, a cosmovisão é um conjunto de expectativas quanto à estrutura da realidade, expectativas que são, vamos dizer, absorvidas da cultura. Elas podem ter algo a ver com a estrutura da experiência, podem ter, são como conjuntos que têm uma certa interseção. Quer dizer, aqui você tem a estrutura real da experiência e aqui você tem a cosmovisão, que é o conjunto das expectativas que as pessoas têm. Então, esses dois conjuntos, eles têm uma certa zona de interseção, mas eles não coincidem necessariamente. Ou seja, a cosmovisão não consiste, nem não coincide totalmente nem com a estrutura da realidade, nem com a estrutura da experiência, embora tenha algo que ver com as duas. Tá certo? Por outro lado, a cosmovisão tem um certo poder coercitivo sobre as pessoas, na medida que elas não somente acreditam em certas coisas, mas acreditam que todo mundo acredita. Tá certo? Então, aquele ponto onde você acha que existe uma opinião, né, acredita que existe uma opinião dominante que coincide com a sua opinião e que coincide com a ordem da realidade em si mesma, é isso mesmo que você chama de cosmovisão. Então, claro que cosmovisão também não é uma coisa simples. Você não pode dizer que uma determinada comunidade tem uma cosmovisão. Não, ela pode ter diferentes cosmovisões em conflito. Tá certo? E este conflito, esta mistureba de cosmovisões, por sua vez, constitui uma nova cosmovisão. Tá certo? Por exemplo, eu ontem assisti um filme interessantíssimo da série do Padre Brown, né, do Chesterton, com aquele ator inglês extraordinário, Kenneth Moore. Né? E tem uma cena lá onde um sujeito é assassinado e quase no mesmo momento o cachorro dele começa a uivar. E as pessoas então dizem que o cachorro percebeu que alguma coisa aconteceu. Né? E o Padre Brown, né, diz que isto é um mito, uma superstição, porque isso aí não existe. Né? Ele diz que os cachorros são criaturas limitadas, né? São criaturas do hábito. Então você vê, o Padre Brown tem uma convicção mecanicista a respeito dos cachorros. Né? Então, hoje que você tem estudos muito mais avançados sobre isso, nós sabemos que alguma capacidade premonitória os cachorros até têm. Tá certo? Mas na época, isso aí foi no começo do século XX, então o Chesterton, que era um católico, né, aliás, um apologista, um defensor da Igreja Católica, tinha ao mesmo tempo, dentro da cosmovisão dele, elementos de ciência mecanicista que ele tinha colhido do mesmo ambiente contra o qual ele estava em polêmica permanente. Então, você vê que são duas cosmovisões que naquele ponto se estão em intersecção, né? Sem que ele percebesse ali nenhum conflito. Não vai nenhuma crítica ao Chesterton, porque nenhum de nós é um tratado de lógica que é inteiramente coerente em todas as suas coisas. Isso aí é absolutamente impossível. Então, em grande... Espera aí, alguma coisa aconteceu aqui, acho que pifou a conexão de novo. Que horror. Olha aqui. Por que acontece isto? Então, em grande parte, o esforço filosófico consiste em você sondar em você mesmo essas incongruências de cosmovisão que tem em você. Não que elas vão terminar, que você vai... Veja, todo filósofo ele tenta criar uma unidade do conhecimento disponível e, ao mesmo tempo, mediante o reconhecimento permanente dessa unidade, né, ele unifica a sua alma, coerencia, por assim dizer, com este padrão de coerência alcançado na sua cosmovisão, entre aspas, né, que já é uma cosmovisão criticamente elaborada. Mas ninguém chega a completar essa tarefa. Para completar, seria preciso que o filósofo pusesse, vamos dizer, em linha de revisão todos os conhecimentos disponíveis na sua cultura, e isso já não é possível. Né? Vamos dizer que me parece que o último sujeito que estava informado de toda a ciência do seu tempo foi Leibniz. Depois dele, a gente não vê mais ninguém. Então, dificilmente você encontra ali na época de Leibniz algum conhecimento científico do qual ele não estivesse informado. Mas hoje isso é absolutamente impossível. Então, vamos dizer, quando eu me refiro à unidade de conhecimento, são os conhecimentos disponíveis para aquele indivíduo, naquele meio social e cultural, e que seja pertinente aos grandes temas da vida humana que ali estão em discussão. Ou seja, não é uma unidade efetiva. Também não é uma unidade lógica, no sentido de um sistema racionalista dedutivo, onde todas as questões estão resolvidas de uma vez para sempre, mais ou menos como Carlos Nogueira imagina que a filosofia tomista seja, desmentindo aí o próprio Santo Tomás, que dizia, a verdade é filha do tempo. Se a verdade é filha do tempo, quer dizer que precisa continuar procurando, né? Então, nunca ninguém completa. E nunca o esforço de completar consiste apenas em fazer deduções a partir de uma doutrina já pronta. Porque aí não é, vamos dizer, você não está investigando objetos novos, você está simplesmente, você está permanecendo dentro, né, analiticamente dentro de um sistema. Quer dizer, aí são juízos analíticos, que são obtidos por mera desdobramento lógico de algo que já foi dito. Então é claro que a sondagem da realidade não pode ser assim, né, porque acontecem coisas que não tinham acontecido no tempo de Santo Tomás de Aquino. Tá certo? Então, por exemplo, faça uma análise tomista do fenômeno do nazismo, por exemplo. É quase impossível. É um desafio monstruoso para a inteligência humana. Quer dizer, você teria que colocar ali tantos elementos, vamos dizer, que o tomismo de Santo Tomás desconhece, tá certo? Que você acabaria atrapalhado. E a pergunta que eu lancei quando o Nogueira falava o capítulo, o ensinamento de Santo Tomás é compatível com a democracia liberal? Não sei, mas é compatível com o fascismo? Muitos acharam que sim. Então, essas coisas não são fáceis de... Você vê, a compatibilização ou incompatibilização do ensinamento de São Tomás com qualquer regime surgido séculos depois de São Tomás é um problema que, de certo, não está resolvido na própria doutrina de São Tomás. Né? E que também não pode ser resolvido por meios puramente dedutivos. Tá certo? Porque, vamos supor que você pudesse deduzir do São Tomás o julgamento hipotético que ele faria a respeito de tal ou qual fenômeno. Isso ainda é possível, porém, e a descrição do fenômeno? Né? Você não pode obtê-la na doutrina de Santo Tomás, a doutrina de Santo Tomás não fala a respeito. Então, o problema nunca está resolvido com a doutrina, nunca, jamais, tá certo? Nem problemas filosóficos e nem mesmo os próprios problemas doutrinais. Tá certo? Se não fosse isso, não haveria necessidade, vamos dizer, de novas discussões, de novas contribuições teológicas e assim por diante. Celina Vieira pergunta, você está falando dos católicos farsantes e os protestantes? Eu digo, bom, aí, minha filha, o negócio fica enormemente grave, porque pelo menos, né, a farsa católica é mais ou menos uniforme. Você vê certas reações uniformes em todos os grupos. Agora, a farsa protestante é enormemente variada, cada um inventa a sua. Né? E mais ainda, eu acredito, os protestantes que estão me ouvindo aqui, me desculpem, mas esta é uma realidade histórica. Não é possível que, no fundo, da alma protestante não tenha um pouquinho de arrependimento ou pena pela ruptura da igreja. Ou seja, o próprio Lutero mostrou isso quando ele, no fim da vida, ele confessou: a igreja que eu fiz é pior do que a anterior. Então, quando ele diz isso, ele está mostrando o arrependimento, quer dizer, eu destruí algo que não era para destruir. Né? É a mesma coisa que reconhecer, teria sido melhor reformar a igreja de dentro da igreja em vez de criar uma outra. Né? Então, este arrependimento imita um fenômeno que foi estudado no Brasil, num contexto completamente diferente, pelo Luiz Martins, num livro clássico chamado O Patriarca e o Bacharel, onde ele mostra que a geração dos republicanos tinha uma espécie, vamos dizer, de complexo, né, de culpa pela morte do pai, a morte do imperador, né? Então, mataram o pai, então naturalmente cria um sintoma freudiano de culpa mal confessada. Então, essa culpa mal confessada existe dentro da alma protestante e ela explica os excessos de moralismo protestante. Neste, por exemplo, esta coisa de você forçar um sujeito a confessar os seus pecados perante a comunidade. Eu digo, mas isso é um negócio tão brutal, tão brutal, tão brutal. Quer dizer, o católico vai e confessa seus pecados a um padre que não está nem vendo a cara dele, que talvez não reconheça a sua voz. Você não é obrigado a confessar sempre com o mesmo padre. Você pode ir lá no outro bairro, confessa com o padre que você nunca mais vai ver. Tá certo? Então, a situação da confissão reflete simbolicamente a intimidade da sua conversa com o próprio Deus, onde ninguém está ouvindo, tá certo? E onde você pede a Deus, isso aí aparece muitas vezes, por exemplo, nos Salmos, né? Não permita que o meu inimigo me envergonhe, me humilhe, né? Usando o quê? Os meus próprios pecados. Todos nós temos pecado suficiente para ser humilhado em público mil vezes, né? Então, confessamos aquilo em privado, que, né, que ninguém nos ouça. E aquilo que você confessa a Deus, você abre para Deus, ele encobre perante os homens. Tá certo? Agora, se você chega lá numa assembleia, você não sabe quem está lá dentro. Você não sabe se os caras são realmente fiéis, se são verdadeiras almas cristãs, se são os seus irmãos ou seus inimigos. E chega lá, oh, eu fiz isso, eu comi a mulher do fulaninho, eu desviei dinheiro do banco, eu fiz mais isso, mais aquilo, eu tomei pico. Epa! Né? Quer dizer, você está se destruindo, na verdade. Porque você não pensa que pelo fato de você confessar em público, você vai ser perdoado. Não. Eu me lembro do caso do Jim Swaggart, que era um pregador brilhante e que fez bem a muita gente e foi pego simplesmente, né, num bordel vendo uma prostituta, né, desfilar pelada. Isso foi o máximo que descobriu dele. O cara teve que confessar isso em público e em seguida a carreira dele acabou. Quer dizer, não houve perdão nenhum. Né? Então, talvez tenha havido um perdão intencional, mas não acompanhado de nenhum abrandamento das penas temporais. Não é isso? Então, eu acho que isso é um estímulo permanente, é uma espécie de histeria, né? Onde, vamos dizer, por exemplo, você tem que demonstrar constantemente um ódio extremo ao pecado, né? Um horror ao pecado, né? Você tem que mostrar isso o tempo todo, né? Então, eu acho que isso realmente neurotiza as pessoas. É claro que isso não é a mesma coisa em todas as igrejas protestantes. Tem muitas que são mais sábias, outras que são mais malucas, tá certo? Mas é difícil você generalizar, porque a igreja protestante tem uma em cada esquina, cada uma pensa diferente. E aqui nos Estados Unidos você tem essa tradição, quer dizer, os Estados Unidos fizeram assim, você tinha aqui uma comunidade protestante, daí um pastor brigava com o outro, o que ele ia fazer? Ele ia embora, fundava outra cidade e outra igreja, depois outro fundava outra e outra e outra e outra e outra. Então, são inúmeras cabeças pensando diferentemente. Por outro lado, é fato que também o protestante, ele não tendo, vamos dizer, um magistério uniforme no qual ele se apoiar, ele não tem os instrumentos, né, para criar uma falsificação como Silveira e Nogue criam. Seria muito difícil, ele não tem uma autoridade superior a qual ele possa recorrer. Né? Marra Signorelli pergunta, então essa discussão com Silveira e Nogue está com o mau exemplo da fenomenologia de Husserl. Qual é o problema da fenomenologia de Husserl? Não tem problema nenhum, meu Deus do céu. A fenomenologia de Husserl é um método maravilhoso. Agora, o Husserl, no fim da vida, no livro Ideias para uma Fenomenologia, ele tira da própria filosofia dele algumas conclusões de tipo idealista, que, de certo modo, dão um certo estatuto ontológico superior à consciência humana. Mas, em primeiro lugar, isso não tem vínculo de implicação com o método que ele tinha desenvolvido até então. Quer dizer, você pode aceitar toda a fenomenologia sem aceitar estas conclusões. Por uma coincidência, num dessas discussões aí sobre fenomenologia, alguém pergunta ao Silveira, qual é o livro que você recomenda para a gente conhecer a fenomenologia? Ele indica Ideias para uma Fenomenologia. Eu digo, mas escuta, mas esse é o livro mais desastroso de Edmund Husserl. Por que você tem que começar logo pelo mais arriscado? Quer dizer, a fenomenologia é um método, né? Este método rendeu conhecimento maravilhoso, ajudou todo mundo, tá certo? E o próprio Edmund Husserl, no final da vida, o desenvolveu em dois sentidos diferentes. Um, no livro Ideias para uma Fenomenologia, onde ele parte para uma espécie de idealismo subjetivo, não formalmente, quer dizer, ele não adere formalmente ao idealismo subjetivo, mas parece que é uma coisa que tem, é mais uma implicação do que uma declaração formal. E o outro sentido ele desenvolve no livro A Crise da Ciência Europeia, que para mim é o maior livro dele, quer dizer, onde ele faz, vamos dizer, a crítica de toda a cultura científica moderna à luz da fenomenologia. E o que houve ali com o Silveira é que ele, primeiro, ele não entende absolutamente nada da fenomenologia de Husserl. Por aquela explicaçãozinha dele que está no YouTube, eles são 5 minutos, mas ó, aqueles 5 minutos são imperdoáveis. Ninguém, nenhum professor de filosofia pode fazer aquilo. Tá certo? Quer dizer, demonstrar que não existe apreensão intuitiva das essências pelo fato de que você não apreende intuitivamente aquilo que você não viu. Né? É uma estupidez tão grande que não merece discussão. Né? E, em segundo lugar, quando ele enfatiza ali que não existe apreensão intuitiva das essências, porque tem que aqui você tem o conhecimento pelo sentido, e depois entra em ação o intelecto, tá certo? E capta a essência. Olha, depois uma pinóia, você está dando sentido temporal a algo que é simultâneo. Quer dizer, não é que primeiro você vê um gato e depois você tem que pensar e concluir que é um gato. Isso é inteiramente absurdo. Quer dizer, a intuição é claro que é o ato do intelecto e não dos sentidos. Porém, o intelecto reconhece como gato aquilo que os sentidos lhe apresentam como gato, não no dia seguinte, mas imediatamente. Não é isso? Então, a crítica que ele está fazendo ao intuicionismo, na verdade, confirma o intuicionismo. Mas, mais ainda, você dizer que não, isso aí não é intuição, isso é o raciocínio que você faz, porque ele confunde intelecto com raciocínio. E mesmo o raciocínio, eu digo, você não poderia fazer um raciocínio se você não tivesse uma apreensão intuitiva da unidade do raciocínio que você está fazendo. Quando você faz um silogismo, né? A igual a B e B igual a C, portanto, A igual a C, você tem que reconhecer a unidade dos objetos e do próprio raciocínio que você está fazendo. E você não pode pegar essa unidade por meios raciocinantes. Você tem que aprendê-la imediatamente. Né? Se tivesse que raciocinar para isso, então a unidade do primeiro silogismo teria que ser percebida através da unidade de um segundo silogismo, que seria aprendido por um terceiro silogismo e assim por dentro. E você não completaria jamais o primeiro silogismo. Então, sem a apreensão intuitiva, não existe sequer a possibilidade do raciocínio. Então, é esta a crítica que o cara está fazendo. Essa crítica inteiramente é boboca, cara, não faz parte da filosofia. Tá, né? Esta crítica nenhum filósofo jamais fez ao Husserl. Tá certo? Então, existem críticas seríssimas ao Husserl, algumas delas feitas num livrinho de 100 páginas, escrito por Leszek Kolakowski, o filósofo polonês. É um negócio arrasador, tá certo? Mas do ponto de vista, vamos dizer, da esterilidade do método, quer dizer, o método é maravilhoso e tal, mas nada se conseguiu construir com base nele, eu acho uma crítica inteiramente viável. André Ricardo, desde algum tempo tenho tentado captar algo de Aristóteles e Santo Tomás e gostaria aqui de lhe garantir que não apenas os seus ensinamentos contêm muitas analogias de proporcionalidade intrínseca com os deles, mas também que o que quer que eu tenha captado deles com sucesso, devo à orientação que eu recebo através de suas aulas de texto. Muito obrigado, mas isso aqui realmente é verdade, porque tudo que eu faço é, em última análise, inspirado em Aristóteles e São Tomás. Quer dizer, eu não tenho uma... Eu não fiz um... E caiu de novo essa coisa aqui. Está havendo algum problema mesmo. Liga de novo. Coisa de louco. É, de fato, tudo que eu faço é inspirado em, não posso dizer só Aristóteles e São Tomás, mas também, vamos dizer, essas duas linhas que tinha no começo da igreja, que eram uma linha aristotélica e uma linha platônica, eu sigo as duas de alguma maneira. Tem um platônico agostiniano e tem aristotélico tomista. Né? Mas, eu sigo as duas ao mesmo tempo. Quer dizer, quem sou eu para tomar partido de uma coisa dessa e impugnar a outra? Não, nós não estamos aqui para tomar partido de coisa nenhuma, tem que aprender. Né? Então, não faz sentido também você se posicionar perante essas filosofias na base da adesão ou da repulsa. Tá certo? Primeiro, porque para você absorvê-las é uma vida. Não é isso? Quando é que você termina de aprender o platonismo? Eu digo nunca. Né? E o tomismo? Nunca. Porque você vai ficar o resto da vida se alimentando disso. Então, você nunca vai conhecê-lo o suficiente para você poder tomar posição integral a favor disso, a favor daquilo. Se você assume um compromisso de fidelidade ao magistério infalível de São Tomás de Aquino, já começou dizendo besteira, porque o magistério de São Tomás de Aquino não é infalível de maneira alguma. Ele é infalível naqueles pontos onde ele está falando do dogma, explicando o dogma. Agora, se ele está falando da natureza humana, ou de fenômenos da ordem natural, ou do Estado, não é infalível de maneira alguma. Isso é uma coisa inteiramente absurda. Tá certo? Assim como infalibilidade papal se refere aos... Olha, em que sentido o Papa é infalível? Quando ele faz proclamações dogmáticas de moral e doutrina. E ele é infalível se ele seguir o ensinamento tradicional. Se ele decidir desviar, não é infalível. Este é o sentido. Quer dizer, é uma infalibilidade muito relativa. Que significa, a infalibilidade significa o seguinte: aqui, meu filho, se tu falhar, tu não é Papa mais. Hã? Não é uma infalibilidade material que está investida naquele indivíduo de uma vez para sempre. Hã? Está no próprio dogma da igreja. Se um Papa proclamar um dogma herético, ele simplesmente não é Papa mais. Acabou. Hã? Então, a infalibilidade não quer dizer que o Papa nunca vai falhar. Não quer dizer que ele não pode falhar, porque se ele falhar, ele cai do burro. Hã? Então, é só isso que estão falando. Hã? Então, se ele falhar, então ele falhou não enquanto Papa, ele falhou enquanto indivíduo que está lá indevidamente sentado na cátedra de Pedro, hã? E que tem que ser tirado de lá a pontapés. Muito bem, eu acho que nós já fomos longe demais. Olha, aqui tem uma comunicação muitíssimo interessante do Paulo Gomes de Souza Júnior. Eu vou pedir para que isso aqui seja... Paulo, você me autoriza a colocar isso no fórum do seminário. Né? É muito longo para ser lido e comentado aqui, mas eu vou colocar lá, as pessoas leem, depois que eles tiverem lido, a gente comenta, né? É, que horas são aí? 15 para as 11 do Brasil. Então, vou responder só mais uma. Tiago Moretson. Ele diz: ao mesmo tempo que se tenta criar uma nova classe intelectual aqui no curso, a esquerda também prepara a nova geração para manter o seu legado, colocando a impostos chaves em todas as instâncias da sociedade, do governo, até de empresas privadas, impregnando tudo. Ela possui ressonância na sociedade, tem os meios de comunicação de massa para se fazer ouvir. Ela tem as cátedras das universidades para formar, se possível, mil gerações. E possui os mecanismos de controle para retirar de circulação o pensamento discordante. Então, como conquistar um ambiente cultural sem ser retirado dos meios para conquistá-lo? Então, em primeiro lugar, você sempre tem uma concorrência entre a força vivificante da influência intelectual e a força de controle exercida por meios burocráticos, policiais, tráfico de influência, etc., etc. Ao longo do tempo, a verdadeira influência intelectual sempre acaba por predominar, embora a outra predomine num primeiro momento. Seria o caso de você perguntar, por exemplo, nos anos 50 ou 60, que chance tinham, vamos dizer, os dissidentes soviéticos de predominar? Eles só tinham uma coisa, eles tinham a verdadeira hegemonia intelectual, ou seja, eles compreendiam a situação como um todo. Eles tinham uma visão integral, parece que os outros não, o próprio governo não tinha. Tá certo? Então, ao longo do tempo, o que vai predominar é isso aqui, embora na situação presente, você parece estar totalmente esmagado. Agora, é importantíssimo, é da natureza da autoridade intelectual ela ser de longuíssimo prazo. Você vê que quando Aristóteles se torna uma autoridade, ele já está morto faz 1.600 anos. Quando os primeiros escritos de Aristóteles foram retraduzidos na Europa, foram imediatamente impugnados por um concílio. 28 teses que foram declaradas heréticas. E daí veio Santo Tomás de Aquino e Santo Alberto e foram lá consertando o negócio. Mas no fim, Aristóteles desfruta de uma posição privilegiada, certo? Durante algum tempo, não tanto também, mas ele nem podia sonhar com isso. Então, você vê que a academia platônica ainda durou muito tempo e continua existindo, por exemplo, no mundo islâmico, mas o Liceu Aristotélico acaba praticamente logo depois da morte de Aristóteles, dura mais uma ou duas gerações e depois acaba. Então, Aristóteles surge como autoridade 1.600 anos depois de morto. Isso é da natureza da autoridade intelectual, que não é autoridade pessoal, jamais. Tá certo? E vamos dizer que ela tem sobre a história uma autoridade semelhante à que a fórmula geométrica de um ente tem sobre ele. Não é uma força material que se imprime, mas é como se fosse uma lei de proporcionalidade intrínseca que vai acabar vigorando você queira ou não. Então, é nisso que nós apostamos em primeiro lugar. Em segundo lugar, para um prazo mais curto, existem maneiras de você se opor a essa coisa, de você boicotá-la. Só que essas maneiras não fazem parte desse curso. Eu pretendo algum dia dar um conjunto de sugestões para ativistas, quando houver ativistas. Mas, por enquanto, não é o momento ainda disso. Então, eu acho que por hoje é só. Ah, atenção. Se vocês quiserem se livrar desses anúncios que têm interrompido a nossa transmissão, vocês têm que instalar no seu computador um programa chamado AdBlock Plus. AdBlock, A-D-B-L-O-C-K, espaço Plus. Isso é para o programa Firefox, da Mozilla. Então, vocês cliquem isso no Google, AdBlock Plus. É muito fácil de instalar e permite que você se livre dessas coisas. Tá bom? Então, até a semana que vem. Muito obrigado.